Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio, serei seu apresentador. Dia 9 de novembro de 2016, e hoje recebemos um convidado mais do que especial, Ulisses Costa, narrador e comentarista esportivo da rádio e televisão Bandeirantes. Boa noite, Ulisses, e muito obrigado pela vinda. É um prazer. Boa noite, um abraço a vocês. Vamos lá falar um pouco de futebol, de esporte aí. Tudo certinho. Muito bem, seguindo aqui, Bruno Paganini, boa noite. E qual é o seu destaque? Boa noite a todos. Meu destaque vai para a contratação do Wellington Nem por parte do Tricolor Paulista. Um prazer muito grande estar fazendo parte dessa bancada ao lado de Ulisses Costa. Emoção é com ele, Brasil. Muito bem, repercutiremos... Eu achei que ele fosse narrar alguma coisa. Já. A gente pode imitar um pouquinho. Eu não. Repercutiremos bastante aí a contratação de Wellington Nem pelo São Paulo. E João Iso, boa noite. Qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a entrevista feita por André Sanches ao Bola da Vez da ESPN ontem. Bom, e por último, mas não menos importante, o nosso chefe, né, Zé Roberto. Boa noite, Zé, e qual o seu destaque? Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro Palmeiras, que fechou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2017, o Johan, da Chapecoense, jovem meia. Palmeiras se reforçando para a disputa da Libertadores, mas agora vamos falar do destaque do Bruno. Solta o hino do São Paulo! Vai lá, para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Bom, e na tarde dessa terça-feira, o São Paulo acertou a contratação de Wellington Nem, do Shakhtar Donetsk, por empréstimo de um ano, e cai como uma luva nesse time limitado do São Paulo, né, Ulisses? Ah, cai sim, o São Paulo precisa de muito reforço, né, quase todas as posições aí, com exceção talvez da zaga, né, que a zaga, o meio de zaga do São Paulo é muito bom. No meio de campo, você tem um time competitivo, mas o São Paulo não tem atacante, né? O Chaves era a grande esperança, chegou fazendo gol, daí parou. Falou, bom, não vou mais fazer, já fiz o que eu tinha que fazer, a cota do ano acabou. E acabou aí o Chaves deixando a desejar. Mas é um bom jogador. Se jogar o futebol que o fez ir para o futebol europeu, a tendência é que dê certo mesmo no São Paulo. É, e chega para substituir o Kelvin, né? Que não terá o seu empréstimo renovado, né? Junto ao Porto, né? Se eu não me engano. Sim, é o Porto. E o Wellington Nem pode exercer essa função de ponta direita, né? Pode até cair como um segundo atacante. Vamos ver, né? Quem o Ricardo Gomes, ou quem sabe o Rogério Ceni, vai montar. Que deu um nó no Oswaldo, hein, Ricardo? Que coisa, hein? Com certeza. Nossa, que beleza. Mas eu acho que. No Oswaldo até eu dou. Não é muito difícil. Pô, meu irmão. Gabriel! Mas eu acho que o Wellington Nem é um reforço de peso pro São Paulo, por mais que seja um empréstimo, né? Eu acho que é um reforço mais do que interessante pro São Paulo, vai acrescentar muita coisa. Como o Liz falou, o ataque do São Paulo é bem inconstante. Então... Quando o jogador vem da China, você fica um pouco preocupado com a condição física dele, né? Que é bem inferior. Tá? Tanto é que o Paulinho e o próprio Renato Augusto levaram preparadores físicos particulares, né? Então quando o cara vem do futebol europeu, enfim, independente de ser da Ucrânia. Independente. O nível é bom. Né, de profissionais o que lá estão. Tá disputando a Champions League também. Liga Europa. E é um time bastante conhecido pela quantidade de brasileiros no elenco, né? Dentinho tá jogando muito lá, hein? Meu Deus. Renovou seu contrato com o Shakhtar. É o artilheiro no campeonato ucraniano. Casou bem, tá jogando bem. tá feito na vida, né? Não tem o que falar. Não mesmo. O Ayrton Ney, que foi muito bem no Figueirense, também foi campeão brasileiro no Fluminense. É uma peça muito importante para o São Paulo, que necessita de contratações. E para o Chaves, como o Ulisses mesmo disse, cabe aquele bordão do Ulisses. Mas o que é isso para o Chaves? Então, você sabia que fazia acho que 20 anos que um centroavante não chegava no São Paulo? E nos primeiros jogos fazia tantos gols. Ele bateu meio que um recorde, 14 anos, não são 20. O último tinha sido o Luiz Fabiano, tal, aquela coisa toda. E, de repente, o cara parou de fazer gol. E não é só parar de fazer gol. Porque, às vezes, você analisa o futebol, assim, o cara parou de fazer gol. Mas tem um motivo, a bola não está chegando. A bola chega. É perder gol. perder gol mesmo. Tá perdendo gol pra danar, hein? Você não era é o famoso empolgou, né? É, e o São Paulo, que sempre teve uma tradição de ter bons centroavantes. E, Ulisses, pra você, esse é o pior centroavante que o São Paulo já teve no, nos últimos tempos no time titular? Não, não. Não, já vi pior. É que, teve gente pior. É que, Ulisses, o nosso querido Luiz tem uma marcação constante com o Chaves, então... Eu já percebi, não precisa nem dizer. A pergunta dele foi totalmente tendenciosa. Um pouco clubista. E a satisfação dele seria maior se eu concordasse. Aí ele ia ficar, nossa! Pleno, é. Não, acho que não. Eu não vou lembrar agora, mas teve centroavante aí que... O Luiz Fabiano, na última passagem dele, foi péssima. Mais cartão vermelho que gol. E amarelo. O próprio Roger da Ponte Preta, agora foi pro Botafogo, também. Jogou no São Paulo. É, também. É mais caneludo fraco, do que o próprio Chaves. Mais caneludo do que o próprio Chaves. Sim, sim. O que me irrita no Chaves é o cabelo dele, né? Mas vamos lá. Nossa. Pois é, o cabelo um tanto quanto exótico, né? Do Você Chaves. Gosta? É, o Guerreiro também né, ele tem esse cabelo, né? Vamos Ulisses está comparando com o seu cabelo, João. Não, longe disso. Toma. O teu cabelo é bem pior do que o do Chaves. Poxa, aí, nossa. Meu Deus, mas desmanchou hoje. Mas o que é isso pro seu cabelo, João? Essa franja deve dar um trabalho pra fazer, meu irmão. Rapidinho, um minuto. Isso aí, toma, hein? Toma escova da irmã, secador de cabelo da mãe. Que beleza. Acha tudo no banheiro dele. Ele passa pomada no cabelo. É, ele... tem isso também. Na televisão se usa isso também. É, tem Bom, que estar tá sempre Eu quero só ver você no semestre que vem, 6h30, fazendo tudo isso no cabelo. Ele faz no dia anterior, pra não ter esse problema. É. Dorme de touca, né? Tem que preservar. Fica bonito. Vamos seguir aqui falando de futebol, do tricolor. Você deu um corte na gente, é isso? É a função do apresentador, tá né? Tá certo. Bom, vamos falar aqui do Michel Bastos. Michel Bastos que tem sido muito contestado nesse ano no tricolor e vira moeda de troca. E o Santos se interessa. Mas o Michel jogou no São Paulo? Depois ano? Da dengue? É, ele jogou até 2014, parece, né? Depois... Mais ou menos, né? Tentou jogar. No time do Santos, ele se encaixaria? É engraçado que o Santos... Tudo que vem que vai do São Paulo pro Santos, o Santos consegue recuperar, né? O Arouca, um exemplo mais antigo, não jogou bem no São Paulo, ele foi pro Santos, jogou muito bem. Agora se vai recuperar o foi Michel... Foi pro Palmeiras, jogou nada? É, foi pro Palmeiras. Tá mais no banco... E que machucado que jogando. Então, mas eu acho que... É uma aposta do Santos. É que o Santos ele quer envolver jogadores na troca, porque ele não tem condições de arcar com uma compra do Michel Bastos. Então, mas tem que ver o que ele vai fazer. Esses jogadores que o Santos quer oferecer não interessam ao São Paulo. Quais seriam? São jogadores de segundo... Não, os nomes não deram nome aos bois, mas são jogadores... Joel, certeza que são jogadores de segundo escalão do time do Santos. Ulisses, o que você acha do Joel? O cruel. Pior que o Chaves. Não. Ele não é cruel? Não. Acho que é cruel. Joel é o outro lá. Ele é lazarento e ruim mesmo. É, o Joel Cruel tá no Joinville, pra se rebaixar na série. Exatamente. C. O Joel Cruel é o outro. É outro time. Da Portuguesa. Porque tem aquele centroavante que é o 5x1, né, meu amigo? Porque é o seguinte, você joga em time pequeno, você tem que chegar... Você não pode perder a chance do gol. Quantas chances um time pequeno contra um time grande vai ter de gol? Não dá pra Verdade. Perder. Perdeu, dançou. Entendeu? E é o que acontece... então, 5x1. No Santos, Kleber Santana. Não, Kleber. O outro Kleber Pereira, centroavante. Pô, aquele Nossa. Cara, velho. Aquele cara perdia de gol. É. Faz gol, mas perdia bastante. É 4x1. Não, o Wagner Love no Corinthians. Quantos gols o Wagner Love perdeu, mesmo no ano do título? Mesmo fazendo os 14 gols na campanha do Brasileiro. Ele foi muito mal, né, o Zé? Não, ele ficou, acho que, quase 10 jogos. Com um gol só. Ele e até teve um voltou período, pro banco. Período de recondicionamento físico, né? Então, Wagner Love perdia muito gol, sim. E era 500 mil, né? Aonde? Ganhava isso. No Corinthians. Não, mas isso aí então, aí que eu digo pra você, é o condicionamento físico. Você viu? De onde ele veio? Da China. Acabou. E ele chegou em fevereiro, não fez pré-temporada não fez com o Corinthians. Nada. Então, um abraço. Aí ele ficou bom e foi embora. É verdade, agora tá jogando na Turquia, se não Porque os clubes estão ficando muito refém de empresários e jogadores. O cara faz o contrato assim, ó, tudo bem. Eu venho ganhando tanto, não precisa pagar luvas, nada, mas se eu tiver uma proposta melhor, eu vou embora. Acabou. Olha o São Paulo em relação ao treinador. O cara vai embora, não precisa pagar multa. Quer dizer, péssimo isso, né? Valoriza o clube, né? Não, você não tá vindo treinar um time qualquer. É uma negociação mal feita. Pois é. É, fala, então aqui não vai jogar. É. Então não vai jogar aqui. É. Pronto. E Ulisses, por falar em Ricardo Gomes, como você bem disse, o Rogério Ceni poderia ser o técnico pro ano que vem? Todo programa falar disso. Então, apesar desse desejo teu alucinante. Não, meu. De. Falou disso, é verdade. Não, é. De... Você e o Chaves. Sempre está ventilado na mídia essa. Não, tudo bem, então tá. Então eu repasso a pergunta. Tudo bem. Você gostaria de ver o Rogério Ceni no São Paulo comandando? Como. Um treinador? Eu sou imparcial, jornalista, ah, é. não tenho clubes. Tá bom. Ai, meu Deus, ainda bem. Quem não tem clube? Não. Você é São Paulino, pô. Eu? A casa caiu. Porque é simples. Você foi. Toda a pergunta que você fez foi de São Paulo pra mim. Você é São Paulino. Não, é quem está no bloco do São Paulo. Eu mas sei, ele mostra, mas na abertura do programa já perguntou do São Paulo. Mas você, como grande São Paulino, o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo. Isso aí ninguém vai tirar e apagar o que ele fez com o São Paulo. E como treinador é um risco. Mas acho que ele tem moral. Ele tem moral. Agora, ele treinaria qual? Só o São Paulo, né? É, seria a prioridade o São Paulo. Você viu o Rogério Ceni treinando o Corinthians? Não, muito treinando difícil. Treinando o Palmeiras? Também não. Nem o Santos, não. É complicado isso, né? É uma opção que ele fez na vida. Mas as pessoas também têm que saber separar isso, né? Do profissional. Se ele for um grande treinador, por que não, né? Mas você acha que podem queimá-lo no cargo? Se ele não começar a ter boas sequências de jogos? O treinador de futebol dificilmente é queimado quando conhece as entranhas de quem dirige o clube, né? E o senhor Rogério conhece muito bem todas as pessoas que lá estão. Então por isso que ele começaria no São Paulo pra mim. Mas seria um nome legal, vamos ver o que acontece. Tem que renovar, tem que trazer gente diferente, né? É. O do Flamengo e o do Botafogo já não estão prestando mais, né? É. Antes era maravilhoso. Ventura. Olha, descobrimos. É, o Jair Ventura e agora não vale mais nada. O Zé Ricardo. É, a cultura do brasileiro, infelizmente. Infelizmente. É assim. É. Bom, falamos por isso que o futebol tá nessa dívida pra caramba, né? Além dos caras administrarem mal, eles administram mal pra caramba o dinheiro do futebol. Ah, né? Com certeza. Dos clubes. O único clube hoje que é bem administrado é o Palmeiras. Por que você apontou pra. Porque tem um palmeirense com a camisa do Palmeiras ali. Quem que é? Guilherme Pérez, né? Beleza, vai. Não, mas eu acho que é quando o Ulisses falou da questão. Mas o que tá acontecendo? Pode falar pra quem torce aqui? Como é que é o negócio? É frescura. Frescura dele. Você torce pra quem? Palmeiras. Pronto, você. Corinthians. E você, Ulisses? E você, Ulisses? Calma, eu tô perguntando. Tudo bem, tudo não. E você? Palmeiras. E você? São Paulo. São Paulo. Né? Ah, legal, pronto. Qual o problema? E o seu time, Ulisses? Não devo satisfação da minha vida particular pra mim. Bom, falamos já bastante do São Paulo. Agora vamos pular o muro. Vamos falar do líder e o campeão brasileiro de 2016. Solta o hino do Palmeiras. Fala isso. Já é. Quando surge o alviverde. O Palmeiras virtual campeão brasileiro. Você fala isso. Meu Deus. Desculpa, eu, mais uma vez. Luiz, tudo bem. Olha o que Zico. Ele tá vermelho. Você fala morrendo. Isso com o intuito de gorar o negócio, né? Pelo Sim. que eu senti. Porque você não. fala e dá risada. Não. Entendeu? E o palmeirense ali ajoelhou e pediu pra você não falar. Então Sim. você tá falando porque a torcida do Palmeiras carrega essa marca de 2009, ter favoritismo e não ganhar. Mas eu concordo com você, não, Palmeiras campeão. É campeão brasileiro. E merece. Merece. Por mérito. Não, ninguém tá gorando, o Palmeiras é campeão não, brasileiro. Não, é campeão. Não tem jeito. É simples, o Santos tá em segundo lugar. Hoje eu parei no restaurante, devido à audiência de vocês, não vou falar qual restaurante, que eu não vou dar moleza. Não, pra, tudo né? bem. Porque todo lugar que eu vou, pago minha conta. E se quiser que eu não pago, eu não volto mais. Muito bem. Então é o seguinte, me pararam e falaram assim, pô, você acha que o Palmeiras é campeão? É campeão, sabe por quê? Porque o Palmeiras teria que perder 3 jogos e o Santos ganhar os 4. Ou ganhar 3. Entendeu? É muito difícil. E tirar o saldo, né? Porque não é só o fato o Palmeiras, ou também tem ganhar. Santos tem mais vitórias, né? Então, por isso não, o saldo não é vitórias. É vitórias. Se o Santos fizer o mesmo número de pontos do Palmeiras, com vitórias, passa o número de vitórias. Ele passa o número de vitórias. Passa uma vitória. O problema é que o Palmeiras. Agora, o Palmeiras está nesse segundo turno, ele tem uma derrota, isso? 4 e só vitória, que foi contra o Santos. Aí o cara falou, mas perdeu pro Santos, eles vão se enfrentar de novo? Não, então vai lá no Bessabão, meu irmão. Pô, que matemática. E jogo é difícil também. Porque os caras fazem ponto, mas são 2 jogos só de diferença, mas só tem 4 pra acabar. Pois se tivesse 10 jogos pra acabar o campeonato, tudo diferente, bem. Mas só tem 4. É. E os adversários do Santos também são dificílimos. Eu acho Flamengo que aquela... fora na 37ª. Mas eu posso falar, não, nem independente de clube e tal, o Vitória tá numa situação que ele precisa se livrar do rebaixamento. Ele não vai aliviar pro Santos. Não, não vai tá na de vila. Jeito nenhum. De forma alguma. E o Santos perdeu que aliviar. E o Santos perdeu pro Figueirense em casa. E o Figueirense é mais virtual rebaixado do que o Vitória. Não, o Santos perdeu pro América em Minas, no Horto. O Santos perdeu pro Figueirense e empatou. Perdeu pro Inter os dois jogos. É. Olha o Santos. Nossa, empatou com o time do Grêmio empatou Reserva. Empatou com o time do Grêmio Reserva. Eu fui lá transmitir o jogo, falei, o Santos vai voar, né? Santa Cruz também. A hora que eu vi o time reserva do Grêmio, falei, nossa, acabou o jogo. 4-0 pro Santos. Não, o Santos ganhou do Santa Cruz. Mas lá? Lá ganhou e aqui também ganhou no sufoco. 3-2. No final, o golaço do Vitor Bueno. Então, isso, bela memória. Voltando ao Palmeiras, Luiz. Que Ulisses narrou. Eu não lembro, não narrei. Não, narrou. Mas o que é isso? Tudo. Ele é seu fã número um aqui, Ulisses. Não, pensa, rádio, eu sempre escutei. Toma cuidado que ele sabe coisas da sua vida que você nem imagina. Não, não, fica à vontade, não, fica à vontade. Bom, não se prenda não, pode mandar ver. Vai, bom, vai, e vai. O virtual campeão brasileiro já tem já tem três reforços, né? Não e para. O último deles é Johan. Johan. Da Chapecoense, por 20 milhões de reais, ô Zé? Antes de concretizarem o negócio, estavam falando entre 17 e 20 milhões. Antes de falar, agora, quando saiu que confirmou a contratação do Johan, falaram que os valores estão em sigilo. Mas, não duvido que ainda fique nesse entorno. Acho que é aquela questão. É 20 milhões no Johan, é 17 no Marinho, mas o mercado tá inflacionado. Quem? 17? No Marinho. No Marinho do Vitória, o Botafogo. Ele é bom jogador, mas 17 ele não vale, não. É, não vale. É o Di Marinho. O quê? Di Marinho. Meu Deus. Ele você perde a oportunidade de ficar quieto. Ele se não, não, não, foi ele. Não, ele. Não, mas não. Ele não tem culpa nenhuma. Foi o jogador ele que falou que ele é o Di Marinho. Ele falou isso? Ele se auto-intitula Di Marinho. É o novo Ibra? Eu jurei que era. Não, que plantaram isso aí. Ele se auto-intitula Di Marinho. A culpa não é minha. Deixa ele ter o ego dele. Ele foi comparado pelo Argel Fuchs com o Cristiano Ronaldo, hein? Nossa, é verdade. Mas o Argel é mais ou menos. Essa é a pegada. O Argel, ele tá com algum problema sério. Dois times que irão cair, que ele comandou. É verdade. E o Inter, né? Ver. E o Inter, que pra mim cai. Eu acho que o Inter não cai, você acha mesmo? Eu acho que o Inter vai ser igual o Palmeiras em 2014. Vai salvar na última rodada, ele é pela incompetência do Vitória. É de novo o Vitória. E de novo o Vitória. O Vitória tá... A gente pode devolver, né? O Palmeiras foi rebaixado pela primeira vez. Não, mas eu acho que tomou também... 7 do Vitória, quem sabe? Mas o time do Inter é sofrível, né? É. Não? Pela história, a grandeza do clube... Internacional é sofrido ver os jogadores. É complicado. Agora estão falando que o Inter cai e o Atlético Mineiro entrega o jogo. Olha como é que é o torcedor. Pro Grêmio ser campeão. Há 10 anos o Grêmio não ganha um título importante. Pro Grêmio ser campeão da Copa do Brasil. Sendo que o Atlético consegue uma vaga direta da Libertadores vai ficar com uma vaga que ele teria que ir pra pré-Libertadores. Com certeza eles vão brigar com tudo. Com certeza eles vão brigar com tudo pelo título. Vamos voltar um pouco a falar do Campeonato Brasileiro para o time do Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. E se empatar, pode ser campeão já contra a Chapecoense, né? Contra o Botafogo, perdão. Contra o Botafogo. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Não tem, eu acho que também não tem essa história de aliviar ou do Palmeiras, né, do Atlético. Ah, o Atlético tem a Copa do Brasil. Tá, mas o elenco do Galo foi montado pra jogar... Vocês não acham que o Atlético vai com menos vontade contra o Palmeiras? Por não disputar depois diretamente? Depois do que o Nepomuceno falou, eu acho que eles teriam que ser bem sangue frio pra não ter vontade. Até pelas declarações do Robinho, de outros jogadores. O Robinho, quantas vezes o Robinho também já não escondeu o jogo, né? Falou uma coisa, chegou no jogo e jogou muito. Então eu acho que... Também não... Achar que o Atlético vai chegar de corpo mole contra o Palmeiras... Acho muito difícil. Reta final não dá pra fraquejar, né? Eles têm a possibilidade ainda, não é? Não tá acabado que o Atlético Mineiro ainda tem boa chance de passar o Flamengo, por exemplo, né? Achei que você ia falar do Palmeiras. Não. O Atlético sendo campeão da Copa do Brasil, ele abre a sétima vaga pra Libertadores. Pois é. Que no momento é o Corinthians, né? Nessa sétima posição, né? Então... E seria um... Não, mas o Corinthians é a baba do boi, né? Realmente. É a realidade. Esse ano o Corinthians é a baba do boi. Pois é. Tomou gol até do Chaves. Não, é nem isso. Bom, aí é você que tá falando agora. Empatou com a Chapecoense. Empatou com a Chapecoense em casa, precisando vencer o jogo. Sei lá, um técnico. O próprio Figueirense. Ele deu treino de 3 horas hoje, o treinador. Você tá louco ele ou não? Os caras não vão ter perna pra jogar. Deu 2 dias de folga e treinou 3 horas hoje. Nossa. Muito bom. Por isso que eu parei de jogar. Porque... Bom, falamos bastante já do Verdão, agora vamos falar do Corinthians. Solta o hino do Timão. Corinthians, depois de ter tomado uma surra do São Paulo. Olha como ele fala, né? Depois disso que não é. Depois da derrota no clássico. Uma coisa que me chamou a atenção em você chamar o Timão. Foi pra dentro esse Timão, não foi? O Timão, né? Ah, é? O Timão, sabe? É, mas emoção. Você acha que o tricolor foi mais. Quando eu chamei o São Paulo, não sei. Muito mais emoção. Você quase chorou. E quando falou do Rogério, hein? Não, falou uma lágrima. Aí o olho dele encheu de lágrimas. Às vezes eu acompanho o jogo aberto. Você é daqueles torcedores, você vai no estádio. Mais ou menos. Mas sou fanático. Ó, eu posso dizer que na Libertadores eu fui em todos. Mas é o pau quebrou, né? É fácil, né? Na Libertadores é fácil. É. Entendi já o tipo de torcedor que você é. Ele foi no jogo contra o Atlético Nacional, o pau quebrou, ele ficou com medo e falou, vai demorar pra eu voltar ao Morumbi. Bom, e não voltou complicado. Desde então. Não voltou desde então. Não, mas é que eu gosto de analisar todos os clubes, entendeu? Ah, não tá. Gosto de ficar centrado só o São Paulo. Beleza. Não mente pra gente, não. Já tá com um convidado especial, no ar você deve mente. Ser aquele torcedor de São Paulo que xinga o... Quem? O craque, né? Não. Porque a torcida de São Paulo tem um negócio estranhíssimo, né? Xingou Raí já xingou Kaká. Não, mas aí... França, Luiz Fabiano... O próprio Rogério, pipoqueiro. Rogério, pipoqueiro, jogaram pipoca no Rogério. Nossa, Palmeiras e São pode. Paulo. Aí é o cúmulo da demência, sim. Né? Então. Não, mas... não sei. Não, fora dessa cabine de rádio, eu sou torcedor. Você só vai jogar na Libertadores, sim. Não. Tá bom, vai, começa. Bom, vamos voltar a falar do Timão aqui. Ó, falei melhor, hein, Ulisses? Bom. Deixa eu ver. O Timão! Aê! Ó, eu já ouvi no jogo aberto, disseram que você narra com mais emoção os gols do Palmeiras. Isso hein? É coisa do Denilson, que tem uma raiva grande, que ele não fazia gol, então ele não tem gol meu gravado. Ele fica pedindo pra eu gravar os gols, então eu não vou gravar. Porque ele fazia muito pouco gol, ele chegava na cara... Porque tem jogador que chega na cara do gol, o gol fica do tamanho do Murumbi, do Maracanã. E tem jogador que chega na cara do gol, fica do tamanho da caixinha de fósforo. Era o Denilson. O Denilson se molhava todo, não sabia o que fazer com a bola. Bom, brincadeira da parte. Não, não é brincadeira, não, é verdade. vamos continuar aqui falando do Corinthians, que acertou o reforço do Wagner. Ex-meia do Fluminense. Eu acho que é um bom reforço. É a realidade do time do Corinthians, né? Mas veio de graça também, né? Mas o Wagner, quando jogou no Fluminense e quando jogou no Cruzeiro, foi bom jogador, não é? No Cruzeiro teve a sua melhor passagem, mas no Fluminense saiu sem deixar saudades, né? Então, tem que ver como ele volta da China também, isso é o mais importante. A grande lacuna é a China. Ele chega quando? Para pré-temporada ou chega antes? Acho que deve chegar antes, igual o Jô, né? Fazer a pré-temporada já. Aí tudo bem. O Jô chegou antes para isso, para se preparar mesmo, porque não tem condição. O Jô tá largo. Mas o Jô precisa também de eu, então. 5 anos. Mas o Jô é jogador profissional. Pô. Tem isso, né? O Jô precisa de umas 5 pré-temporadas. Não, Olí, você tá bem, pô, você tá bem. Fica na tua que eu não vou me perguntar como. Segue o jogo. Você não vai querer... O que ele já levou de patada, ele não levou o semestre todo. Segue o jogo, tá? Bom, mas segue o jogo. Do Ulisses é uma honra tê-lo aqui no programa. Beleza. Bom, o cara me chamou de animal, patada. Pra você ver como é que é. Mas vamos. Aí, ó, ele que tá. Bom, vamos seguir aqui. É assim que vocês tratam os convidados aqui? Não. Não, que isso. É culpa dele. Não, que isso. Bom, e teve declaração polêmica, né, do André Sanches, ou João? Hã? Não, declaração polêmica falou não. Falou nada, negou tudo. Ele, exatamente. Fugiu das perguntas. Fez um belo rodeio. Eu achei que ia ser uma bombástica, madame. Eu fiquei assistindo na esperança de ele soltar alguma coisa, mas ele desmentiu. Foi até mal educado em alguns momentos com a jornalista, que eu esqueci o nome agora. Gabriela Moreira? Acho que é essa mesmo. Né? E, enfim, fugiu bastante do assunto quando foi perguntado principalmente em relação ao estádio, né? Corinthians dentro e fora de campo tá complicado, né, João? Perguntaram também sobre a gestão. Se utilizou... O Corinthians não tem culpa. O Corinthians está fazendo um levantamento sobre o estádio. Por exemplo, você vai... Uma auditoria sobre custo, né? Se você vai reformar sua casa e houve um superfaturamento, você vai correr atrás dos seus direitos. E a instituição não tem culpa. O Corinthians foi vítima. Foi usado, né? Corinthians, como pode acontecer com São Paulo, Palmeiras, Santos, qualquer um. Então, a instituição não tem culpa, ela é usada, né? Porque administra, porque então esses que são os culpados. Mas parece que no Brasil a coisa está andando bem. Bastante bem. Bom, falamos bastante já do Timão. Agora vamos falar do Peixe. Solta o hino do Santos, por favor. Tô treinando aqui, depois das dicas do Ulisses. Bom, o Peixe que ainda sonha com o título brasileiro, e joga contra o Vitória na Vila Belmiro na próxima quinta-feira. E também já pensa, como todos os outros três, já pensam na Libertadores. Não, os outros já pensam em 2017, Santos e Palmeiras já pensam na Libertadores. E tá indo atrás do William, William Bigode. Bom jogador. Bom, é, bom atacante. Com que certeza é melhor isso? Que o Joel. Mas não é um cara pra ser titular, talvez. Então existe um problema sério no Santos. O cara chega com o nome e não joga lá, não. A torcida gosta da molecada. É. A molecada manda no Santos. Ah, é incrível, o Arthur, no último jogo, entrou com 18 anos. Moleque da base, jogou muito bem. E a torcida fica louca, enlouquece. Tá certo, né? Não sei não. O Santos aproveita mas bem, é bom né? Jogador, o William. Bigode. E é... Toshiba. Já como... Por que é mesmo? Por causa do... Computador, notebook, agora a história... Eu esqueci da história. Você sabe que eu falei do Toshiba e esqueci também? Mas tem uma história aí com o notebook. Sim, alguma... eu lembro. Época, como que era? Não, agora não. Não lembro. Bom, pensa aí. Entra aí na internet que deve ter. Bom, como bem Ulisses disse... Vocês estão estudando, vocês né? Não têm internet, é tudo limitado, é duro nessa vida. É, né? Já acabou. Já passei por isso, o pacote foi pro espaço. Na sua época, eu na minha época era com sinal de fumaça. Bom, e o Santos que, como bem Ulisses disse, aposta na molecada e deve ser a base do time para Libertadores também, com Thiago Maia, com Zeca... Tem outros bons na reserva, então essa é a tônica do time santista, né, o João? É, difícil realizar muito investimento de grande porte, né? Tem que aproveitar a base, né? Até porque só o Palmeiras que não está endividado dos quatro grandes, né? É, exatamente. É, o Flamengo do Brasil mesmo, falando mais no geral, é um dos únicos também. Então, aproveitar mesmo a base, tentar não vender o Zeca, o Thiago Maia, que terão propostas com certeza. O Lucas Lima. Também tem os dois zagueiros que estão machucados, né? O Luiz e o Gustavo Henrique, que também são da base. Tem que ver se o Santos acha que é uma posição que poderia ir atrás. Falaram do Alex há tempo atrás, não sei agora como ele está. Nossa senhora. A situação de contrato dele tinha sido rejeitado no Porto, se eu não me engano, também. Mas acho que talvez a defesa do santista seja o maior problema, né? É, mas eu acho que se fosse trazer o Alex, seria mais uma contratação desnecessária, porque... Seria como o Lugano no São Paulo, né? Não, mas o Lugano tem outra função, tem uma função a mais do que só o jogador no São Paulo. Pelo menos pra torcida, ali dentro do ambiente. Pô, do cara, eu acho que o Alex não tá nesse patamar do Lugano. Não acho. Ah, tá. E além disso, o Alex também teve problemas mas físicos. Mas digo no futebol mesmo, acho que ele pode vir a contribuir. Mas acho que, como eu falei, a zaga agora do Santos não tá mal. Até mesmo o David Braz, não, sendo o melhor zagueiro aí, tá... Sofreu 29 gols, se eu não me engano. Sofreu 29 gols. E tem dois bons zagueiros machucados. Então, assim... na zaga, eu acho que não seria o foco do Santos. Acho que tem outras posições mais carentes no elenco. O Luiz Felipe, se eu não me engano, ele veio do Paraná. Ele não foi revelado pelo Santos. Mas tem 20 não, anos. Mas é novo, jovem. Gustavo Henrique, sim, revelado, mas muito bom zagueiro, sim. Promissor. Tem tantas peças também. O bom do Santos é que ele vem investindo na molecada, colocando... O Nogueira, o argentino? Fábio Nogueira. Que estreou depois de... Sim. Faz uma vida ainda no Santos. Ele fez até gol no Benfica, naquele amistoso. O Ederson ajudou muito, mas acabou fazendo gol. Dizem que ele é muito bom na bola aérea. E tem a situação do Lucas Lima, né? Que hora fica, hora não fica. E a definição não quer da... Não ficar. Faz tempo. É jogador sem vergonha. Ele tá tentando sair faz tempo. O clube tá até... Vai jogar no Marte, não tá jogando nada. Você acha que ele é um jogador superestimado pela mídia? Não, ele jogou bem. Ele tem um bom jogador, ele é, mas eu acho que ele... Oi? Não. Você falou que ele é jogador de Twitter. Não, tô dizendo que... Opa! Jogou o pano quente. O rendimento dele caiu consideravelmente. Tanto é que eu prefiro o Vitor Bueno e a mídia continua... Não, o Vitor Bueno é muito bom jogador, mas ele tava muito bem. Agora, ele caiu de produção, indiscutivelmente. Sim. O Vitor Bueno? Sim, né? Não, o Lucas Lima. O Vitor Bueno tá machucado. Voltou agora. Eu acho que o Lucas Lima é bom jogador, mas... Eu acho que ele tá... Ele tá com o pensamento de, o quê? Alguns meses atrás, que ele tava jogando muito mais... Que ele realmente tava jogando. Ele tinha recebido uma proposta do Porto, se não me engano, e recusou porque queria um time melhor. Sim, Crystal Palace também, falaram. Mas ele coloca na cabeça que quer jogar no Bayern de Munique, aí não dá também, né? Ele já tem 27 anos também, né? Pois é. Pode ser um empecilho, né? Mas tem a Libertadores. Querendo ou não, é uma tentação pro jogador ficar. O próprio Zeca tinha falado que gostaria de ficar para disputar a competição. Então, vamos ver aí como que será o ano do Santos. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas agora vamos fazer um breve... Já ouvi isso antes. Já? Já. Bom, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mac e agora o assunto é seleção brasileira. Solta a vinheta. Brasil! É, a nossa seleção tem um duelo dificílimo diante da Argentina no Mineirão, palco do 7-1, amanhã às 10 horas da noite. E são ingredientes de um grande jogo, né? Messi contra Neymar, a Argentina precisando muito de uma vitória para retornar às seis primeiras colocações. Então, vai ser um jogaço, né? Não, eu acho que... Primeiro, é Brasil e Argentina, né? É. Não tem jogo tranquilo entre Brasil e Argentina. Mas comparando com o último duelo, esse é muito mais atrativo. Ah, não, claro. Né? É um duelo de eliminatória que a Argentina tá, querendo ou não, na... Não, eu não digo na... Ele tá numa situação muito complicada, muito delicada. Sexto. O Bausa não consegue... Ele tá em sexto. Atrás não joga Chile. Bem. Não pega joga o Brasil bem. E recebe a Colômbia depois, só essa. Nossa, coisa. E Buxim em casa. Não, e além disso, o time não tá jogando bem, o Bausa não sabe o que tá fazendo ainda. É, o Bausa tá só perdido. Dá certo em times menores, eu acho. Eu acho que é time, não digo nem menores, eu não ele, sei nem... Ele não perde, né, por comentar, né? Em times limitados ele se dá bem, times... Por isso que ele não deu certo no São Paulo, então? Sim, o São Paulo... São Lourenço é time muito... pequeno agora? Não, times limitados. Não, mas não era limitado pra ganhar Libertadores, o né, do cara? São Lourenço, ó, claro que era, em 2014. Não, alguma qualidade tem, né, pô, pra ganhar Libertadores. Ele tinha bons valores, mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi, não era entendi. Um grande tô pensando time. Na não, sua, era limitado, só que ele organizava bem o time. Taticamente, ele organizava, mas sim. Tecnicamente não era um bom time. Ao uhum. contrário do que agora acontece na seleção argentina. Não, eu acho que também é aquela coisa, o Brasil tá numa crescente com o Tite, tá, vem jogando bem, vem melhorando seu futebol, e a Argentina tá totalmente o contrário. E é um Brasil-Argentina num palco que, né, é. No mínimo, tem várias lembranças negativas né? Mais recentes, né, obviamente. Então, acho que tem todos os ingredientes para ser um grande jogo. E essa vinda do Tite voltou a chamar a atenção do torcedor, né? Isso que eu acho que é fundamental, vai ter até um mosaico, né? Com as cinco estrelas, né? Dos títulos mundiais. Exatamente. É. No Mineirão. Então, acho que é um confronto que todo mundo vai parar pra assistir. Como que não acontecia há muito tempo. Até eu. É, exatamente. Bom, você vai transmitir, Ulisses? Vou transmitir. Você tem a escalação aí? Eu não, pode divulgar. Ó, vou tentar ver se eu lembro de cabeça. Ai, meu Deus. O goleiro... Não, o goleiro que o Dunga treinou sem goleiro. Aí tem essa dúvida aí. Vamos ver se Dunga. Tá bem. Dunga! Ah, eu falei Tite. Dunga, nossa, meu Deus. Deus. Não, deve ser Alisson, Daniel Alves. É Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Marcelo, Fernandinho. Paulinho voltando agora. Renato Augusto. É o Felipe Coutinho, Neymar e nosso querido... Jesus. Gabriel Jesus. Exatamente. Só queria dar um adendo. Esse é o time. Eu acho que na seleção falta o Rafinha, Rafa Alcântara. Ah, do eu Barcelona. Não acho que cabe ali, viu? No lugar ele quem tá merecendo uma chance na seleção tá. É o Lucas. O Lucas? Há muito tempo, do né? Do Paris Saint-Germain. Eu acho que ele volta e meia o Lucas é deixado de lado. No lugar do Firmino, será? Não, acho... Não sei. O Firmino também tá jogando muita bola. Então eu acho que tem que analisar isso. Mas o Lucas merece... Acho que é um... E o Miranda tá pendurado, né? O Miranda, o Marcelo, o Daniel Alves, o Douglas Costa, que não joga, o Lucas Lima. Não entendi porque o Lucas Lima tá pendurado. Você eu não teria mais cartão convocado. No banco, hein? O Felipe Luiz e o Giuliano. Giuliano, o Tite também tá de sacanagem. Estão pendurados aí. Mas eu tô falando do Miranda especificamente, que se ele sair, o Thiago Silva entrar, não volta, hein? Não volta, eu também difícil, acho. Difícil, realmente. Eu também acho. Não, o Thiago Silva é... É muito acima da média, isso a gente não sabe. Acho que tecnicamente ele é muito bom, né? Não, tecnicamente, fisicamente, ele é um jogador... Ele foi eleito e é sempre eleito, se não o melhor ou um dos melhores zagueiros do mundo. E momento advogado de o Juliano, ele é líder de assistência e gol na UEFA Europa League. Ele tem feito bastante gol. É, cinco gols e cinco assistências, tem carregado o Zenit. É. Esse time do Hulk. Posso passar a escalação da Argentina também? Pode. Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Mas, Mascherano, Biglia, Pérez, Messi, nossa, que Di Maria e Higuaín. Essa zaga. Meu Deus do céu. Que ataque, hein? É, o ataque. O ataque. A defesa também é uma baba, hein? É. A defesa é muito desequilibrada, eu acho. Muito desequilibrado. Zabaleta e Otamendi... Tá me dando uma dor de cabeça. O Otamendi não é ruim. Tá me dando uma dor de cabeça que eu vou te falar. É, tem um jogador que passa por momentos ruins, né? E eles estão passando, eles estão... É, o Zabaleta tá já no final de carreira também, né? Já passou dos seus... Não, não sei se tudo isso, mas já passou dos 30. Não, já tá... Ele mandou cortar o pescoço do Zabaleta. imagina o Zabaleta marcando o Neymar. Nossa... Quero ver isso aí. É, mas o Se bem que o Zabaleta não acompanha nem o cara do Middlesbrough, então eu imagino o Neymar. É, não acompanha. Mas o Zabaleta marcou bem o Neymar nesse último jogo aí. E o Otamendi não foi tão mal assim. Não, o Otamendi é que o Otamendi é bom. Consegue jogar mais. Sim, o Otamendi é bom, mas... Jogou no Galo. Bom, mas é verdade, o Bausa, né? Também tem opções, verdade. Poucas opções pra lateral direita, ou o Zabaleta ou o Buffarini, né? Nossa, o Buffarini eu acho muito mais técnico que o Zabaleta. É que o Zabaleta... O Bausa vai usar o Zabaleta praticamente como um terceiro zagueiro. Ah, eu também acho. É, realmente. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O que é pior, tomar de 7-1 da Alemanha numa fase semifinal ou vencer a Alemanha na final do Mundial e ganhar o título por 2-0? O que... Se eu trocaria pra o 7-1... Pra quem é pior? Você trocaria? Eu trocaria por um título mundial. Não. É? Você, não, eu não trocaria. Eu acho que eu não trocaria o título mundial. Acho você. Que também não. Você? Não. Eu também não. Todo mundo aqui não. Você, alguém sim? Alguém trocaria o 7-1 pelo título de 2002? Uhum. Tendo o goleiro eleito melhor do Mundial e tomando um dos gols, foi falha, né? Do Oliver Kahn. Do exatamente. Kahn. Eu acho que porque isso... é o seguinte, a gente, o brasileiro, vocês estão se formando. Então presta bem atenção na coisa que eu vou dizer, que eu acho que é muito importante para vocês. Oh, com certeza. Pode falar. Nós estamos muito pessimistas com tudo. Sabe? Tomamos de 7-1, não tem problema, aconteceu uma fatalidade por uma teimosia de um treinador, que foi o Felipe, né, que foi avisado pelo Galo e pelo Roque Júnior, tá? Ó, tem que fechar o meio, que eles estão jogando, penetrando, cruzando na frente da área, dificulta a marcação, tem que fechar o meio, e o Felipe não fez isso. Jogou com o Bernard, que tinha alegria nas pernas. Né? Meu Deus. Ave Maria. É que a gente não pode falar tudo que pensa. Então, eu vejo normal, aconteceu, uma fatalidade é ruim pro futebol brasileiro. Nós somos a seleção que mais títulos mundiais temos. Todos os grandes clubes do futebol do mundo têm um brasileiro, 2, 3. É, sempre. Certo? Uhum. Vamos ver nunca, assim. Nunca faltamos uma Copa do Mundo. Nunca ficamos fora de uma Copa do Mundo. A Argentina está correndo o risco de ficar da segunda, que ficou em 70 fora. Não é isso? É, sim. Certo. O futebol brasileiro tá ruim. Nós começamos um campeonato brasileiro com 10 times brigando pelo título. Mas você não acha que está nivelado por baixo? Então, aí nivelado por baixo, nós vamos para um Mundial Interclubes contra os grandes clubes. São Paulo é tricampeão, Corinthians bicampeão, Palmeiras campeão em 51, Santos bicampeão. Eu não consigo ver essa... Óbvio, agora, quanto que gasta o Barcelona para montar aquele time? Milhões. Não, gasta o futebol brasileiro inteiro quase. É. Então, mas tem que pensar. O time pequeno da Inglaterra gasta. E qual é a situação econômica da Europa e da América do Sul? A cultura, a postura é um abismo. É um abismo. Entendeu? Então eu acho que é muito prático você sentar e falar do 7-1. O Mineirão não vai ser problema. Não, com certeza. Quem tá entrando de fraldão no jogo é a Argentina. Que vai jogar de fraldão com o Messi e tudo. Entendeu? Porque a qualidade da seleção brasileira, depois da presença do Tite e do Edu Gaspar, melhorou muito, voltou o crédito total. Em 4 jogos, ele levou a seleção à liderança das eliminatórias. Não só pelos resultados. Jogando dá pra bem. Ver, né? Dá pra ver o time jogar. Dá não pra é ver que... eles felizes também. Ah, não. Ganhou o jogo. Não é que ganhou o jogo. Estão jogando, estão confiantes, autoconfiantes, que é muito importante isso no futebol, né? As equipes que estão lá embaixo, que nem o Internacional a gente tava falando, se não tiver autoconfiança, toma um gol, acaba tudo. Foi o Corinthians, assim, quando foi rebaixado, contra o Grêmio. Não tinha autoconfiança. Tomou um gol, acabou. Os caras começaram a chorar no campo de jogo. A prova disso foi o Alex com o massagista, né? deu um tapa na garrafa d'água. Deu um tapa que d'água. Não tinha nada a ver com... Absolutamente nada. É. Desnecessário. Mas, desnecessário, mal educado. Foi. E o Alex, que não é conhecido por também, isso. Né? E é um menino, um cara, gente boa pra caramba. É. Então, eu acho assim, vocês estão numa linha pra se transformar em formadores de opinião. Pelo menos assim eu vejo a minha vida. Sim. Não que isso seja uma regra pra vocês utilizarem. Tem que olhar o lado bom da vida também. Tem que ter críticas, tem que falar mal, tem que cobrar a hora que tem que cobrar. Entendeu? Eu fui um dos caras que mais bati no Paulo Nobre nos dois primeiros anos dele. Ele colocou um cara do lado dele que não era pra ele colocar. E fui o cara que falava no ar: quem não votar no Paulo Nobre não gosta do Palmeiras. E depois que eu vi ele fazer, eu falei: poxa, esse cara tá fazendo besteira aí. E fui o cara que mais bateu também no Matos. De vir falar comigo pessoalmente: o que você tem? Não. Você só trouxe porcaria pro Palmeiras. Uhum. Agora, se você começar a acertar, eu vou te elogiar. Começou a acertar. Você entende? Hã? Então, acho que a gente tem que ver um pouco, né, para vocês que são jovens, o lado positivo da vida. Tá muito, muita coisa ruim, muito negativismo, muito... Ó, tomamos de 7 a 1, mas enfiamos 2-0 deles, fomos campeões do mundo. E eles não viram a cor da bola, eles não chegaram no nosso gol. É, só aquela da defesa do Marcos. Tá, e chutando de longe. Bola do Marcão. Então, só aquilo. Mas em 90 minutos de jogo, muito pouco, nós tivemos um volume bem maior que eles. Era pra ter sido mais que 2-0. Entendeu? Então eu vejo assim, pelo menos. Desculpa o desabafo, não, vocês começaram a me irritar com esse negócio de 7-1. Não, eu concordo. Na maioria dos programas esportivos, a gente sempre vê o saudosismo extremado. Então fala dos 5 títulos que tem. Quer ser saudoso? Que é o único país que tem 5 títulos mundiais no futebol. Uhum. Tem razão. Sabe o que é? Tem cara que é urubu, meu amigo, na imprensa. Uhum. Entendeu? Uhum. E que gosta só do que é ruim. É, que dá ibope, né? Isso. Pô, pula do prédio, meu. É, então... É, não, eu acho que... Tanto que, acho que falando de pensar em coisa ruim, foi a gente perdeu o Capita, né? O Carlos Alberto. E, com certeza. E ficou, o dia inteiro, em diversos programas da esportivos. Ah, mas o Carlos Alberto foi isso. Ah, mas perdemos ele. Ah, mas até associaram com 7-1. Meu, não é muito mais fácil lembrar o quanto ele foi um ícone. O Cruyff foi bom jogador? Cruyff? O que ele falou do Carlos Alberto? Elogios, mil. Ah, elogios. Sim, sim, sim. Maior lateral que ele viu jogar. Sério, a gente não valoriza o nosso produto. Eu não consigo entender isso. Eu brigo constantemente quanto a isso. O brasileiro tem essa mania, né? Mania eu de nada acho. Que presta. Tudo lá fora é melhor. Não, isso é verdade. Muda. O Guardiola falando do Fernandinho agora, eu acho que pode complexo ser o... Complexo de vira-lata, né? É, complexo de vira-lata. É, eu acho que o Fernandinho é um dos caras mais injustiçados que tem ali na seleção. Ah, ele tava na equipe de 7-1. E daí? Ele é um cara que... É o único cara que o Pep Guardiola aí, confia no time. Mas você não... você não pode culpar na coletividade um só. Isso é uma injustiça. Nem na derrota e nem na vitória. Coletivo. O futebol é um todo, né? Todos ganham. Alguém todos carregou perdem. O piano pro cara ir lá fazer o gol, alguém. Então, eu acho que ali o maior erro foi do esquema tático do Felipe, do Luiz Felipe Scolari. Esse foi o maior erro da seleção brasileira. O jogador não tem culpa, ele obedeceu. Mas tem um ponto de vista que o Romário fala muito, que o Edmundo fala muito. Pô, eu fiquei 8 anos fazendo campeonato carioca com o Edmundo na Band. E o Edmundo falava, tem técnico que pediu algumas coisas pra gente, e a gente sabia que não ia dar certo, a gente não obedecia. Uhum. Você tem, o jogador tem que ter a personalidade, não é? E ali, o Brasil tomou 2-3 e o Filipão ficou parado sentado no banco, não fez uma alteração, não mudou, então ele não sabia o que estava acontecendo, nem ele entendeu. Uhum. E não deu tempo, ou seja, porque foi teimoso. Então foi um erro individual aí, pela montagem. Como ele montou bem em 2002, o time não levando o Romário, né? Que era uma... Verdade. Não é? Tem uhum. Esse outro lado ruim pro legal. Grupo, né? É que eu achei que não sei se seria ruim pro grupo. Ele fechou com o grupo e levou o grupo. Aí virou aquelas coisas, a imprensa transforma a família Filipão. Porque não existe isso. Existe o jogador saber que o técnico tem qualidade e ele confia no que o técnico está pedindo. Esse é o grande diferencial no futebol. O líder, o treinador, ele tem que ter essa postura. O atleta de futebol tem que acreditar nele, no que ele está falando. Você vai cumprir, você vai marcar sim, porque hoje você vai mudar a tua maneira de jogar, porque o Di Maria desce muito pela direita, Daniel, você vai ficar mais. Eu sei que você gosta de atacar, mas fica mais para compor. Se você sair, você vai tomar a bola nas costas. E ele é rápido, os nossos zagueiros são lentos, nós vamos... Mas eu estou explicando basicamente como sim, é claro. Que tem que ser. E o Daniel fala, pô, o cara tem razão, então tem que ficar esperto. Então, você falar com fundamento, com conhecimento e o treinador ter respeito e saber o que está falando. O Dunga era uma piada. Bom. Gerir o elenco, né, também. Além de tudo, gerir o elenco. Bom, o Tite vai lá, abraça todo mundo, é a postura dele. É diferencial. Dele, é diferenciado. É, sim, sim. O Jorginho era o diferenciado do Dunga em 2006. Uhum. 2010. Na África. É, falam que ele que comandava, né? O Dunga comentou comigo a Copa de 2006. E o Gilmar é uma piada. Na Alemanha. O Gilmar. Rinaldi? É, é. Então, o cara que era empresário, independente de ter parado, não pode. É. Não é? Eu também concordo. Uhum. Você também não pode criar uma dúvida na cabeça do atleta que vai defender a seleção. Não é? Tem jogadores que são convocados que não. O Tite é limpo, o Muricy é limpo. Sim. Então, quem eles convocarem é por convicção deles. Se eles errarem, eles vão saber administrar. Uhum. E normalmente, o Tite, no caso, o Muricy, eles vão admitir o erro. Porque na sempre, hora, foram, ó, sempre foram de admitir. Bom, vamos iniciar com as perguntas, né, para fechar o programa. Pode ir, Bruno. Vamos começar então pela primeira, Ulisses. Como foi seu começo de carreira, especialmente na Rádio Clube Paranaense de Curitiba? Então, ó, eu comecei na Rádio Clube de Oswaldo Cruz, faz muito tempo. Eu era cobrador da rádio, fazia cobrança de bicicleta. Aí fui sonoplasta, né? E rápido, uma coisa que é legal, assim, eu pedi meu primeiro emprego. Nunca mais pedi emprego na vida, graças a Deus. Sempre tive convite para mudar. De Oswaldo Cruz eu fui para Presidente Prudente, Oswaldo Cruz é interior de São Paulo, perto ali de Marília, Prudente. Fui para Presidente Prudente, de Presidente Prudente fui para Curitiba, não, fui para Maringá, de Maringá fui para Curitiba e Curitiba vim para São Paulo. Então foi assim, era uma paixão que eu sempre tive, eu jogava futebol, né? Era uma paixão que eu sempre tive narrar futebol, era, fui modelo mesmo. Hoje só se for da empresa de gás, né? Entendeu? É, era modelo, fui modelo. Ele tá mostrando de uma, sua foto de criança. Não tem aqui. Problema, de uma marca famosa. É, isso aí não é vergonha, não. Não, mas era molecão, tinha 18, 17 anos, 18 anos. Trabalhar, filho, não tinha jeito. E ganhava pra ser modelo, não era pra fazer bonito, não. Modelo de passarela, hein? Oh, gente, louco, hein? E hoje, se eu pisar numa passarela, ela cai. É, vocês estão achando engraçado. Ô, Ulisses, com o crescimento do meio digital no jornalismo, a rádio continua sendo uma boa escola ainda? Então, é um negócio impressionante, né? Eu faço rádio e televisão. Então, na Olimpíada, por exemplo, eu fiquei na Band fazendo vôlei de praia, futebol, basquetebol. Fiz muito com a Vini e com o Marcelo Negrão, foram meus comentaristas. Na Band, nos Jogos Olímpicos do Rio, que foi maravilhoso, né? Uma coisa impressionante, marcante. Pela organização, um negócio por orgulho, sabe? Dá orgulho de ser brasileiro ali, né? Ah, com coisa certeza. Legal. E pô, ganhou uma homenagem bonita do Comitê Olímpico Internacional também. Devia ter trazido para vocês verem. Muito legal. Legal. E assim, o rádio, ele te dá isso, essa facilidade de comunicação. Então, a televisão é muito mais fácil de fazer, eu acho, pelo menos. A televisão é moleza. É porque o fato do rádio não ter imagem, você tem que ser mais detalhista, tudo. E isso te dá uma confiança muito grande quando você vai para a televisão. O rádio... E a gente pensou que o rádio foi assim, ó. Chegou a internet e ferrou o rádio. O rádio utiliza a internet hoje para levar sua programação a qualquer lugar do mundo. É. Né? Com os aplicativos, enfim. Chegou o celular. O celular vai se transformar no rádio. Essa é a grande verdade. Que a gente está vendo, aí já está se transformando, né? No rádio digital, sim. No rádio digital. Então, coitado de quem fabrica rádio. É. Mas, assim, é o que vai acontecer, que a gente tem notado aí. O telefone celular vai fazer com que o rádio cresça ainda mais. Então, matando o rádio faz tempo, né? Vai acabar, não tem nada disso. Não pode acabar. Não, não é nem questão de poder. Se não funcionar, não der lucro, vai acabar. A questão é que as coisas funcionam e andam da melhor maneira possível. Eu gosto mais de rádio que TV. Na Band eles sabem, né? Eu amo rádio. Gosto de fazer TV, é legal e tal, mas não me empolgo tanto. É, então, eu queria também perguntar para você, Ulisses, como que é essa convivência com os comentaristas do Jogo Aberto? A convivência nossa é muito boa, né? Nós somos muito, muito amigos. O Paulo Roberto Martins, por exemplo, foi um cara que eu trabalhei na Rádio Globo. Né? O Denilson. Denilson conheci quando jogava. Amigo Edmundo, quando lá estava, companheiraço também, como o Denilson, Ronaldo Giovanelli. São pessoas que você tinha contato, pessoas de ótimo caráter. O Chico Garcia, o Everton Guimarães, de BH, aquele gordo nojento. São bastante engraçados. O Gominho. Agora apelidamos ele de Gominho. E são pessoas de ótimo caráter. O mais importante na vida é você estar do lado de gente que gosta de você. A Renata comandando isso tudo. Não é? Que gosta de você. Desculpa ter atrapalhado a tua pergunta. Que gosta de você, tal, aquela coisa toda. A gente tem um prazer de ali estar. Uhum. Então rola na maior. É uma gozação, é uma pegação no pé e tal, essas coisas. Uhum. E como é que é. Pô, você não tem uma pergunta pra mim? Isso que ele é o chefe, hein? Isso que ele é o chefe da. Vai cair. Vai cair. E o Neto? Ele queria perguntar. Não, o Neto cresceu muito na comunicação, né? O Neto tem o programa dele, tem o estilo dele, a maneira dele trabalhar, mas ele cresceu muito. Foi um cara que cresceu sobre utilizar aí esse crescimento, conhecimento, pra estar onde tá. Uhum. Tem mérito, tem seus méritos. Qual que é a sua análise dele, que ele acabou de... Ele vai se eleger como presidente do Corinthians em 2021? Mas é muito pessoal dele, né? Muito difícil a gente falar. Quando o Andrés chegou no Corinthians, todo mundo tirou sarro, né? Não sabia falar o português direito. É, ele fez uma revolução que hoje parece que está se transformando num buraco. É incrível isso no futebol, né? É. Então a gente não sabe até onde isso vai. A vinda do Ronaldo, né? Fenômeno, que foi a grande tacada do Andrés, do Todé, inclusive, e do Joaquim Grava, que são os dois maiores responsáveis. Todé é um empresário de jogador de futebol. E do Djalminha, que achava que o Ronaldo ia pro Flamengo. Mas estiveram juntos, enfim. Essa é a verdade. E o Grava assinou, ele pode jogar mais 3 anos tranquilamente, né? Fez os exames médicos e tal. E a ida do Ronaldo foi algo também muito bom pro Corinthians. Ainda mais depois de ter, né, aquele negócio de rebaixamento. Sim, sim. Da volta por cima. Isso aí. Você é narra... time grande, né, cara? Claro. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Flamengo. Uhum. Entendeu? Fluminense. Atlético. Atlético Mineiro. Você tem que... trazer esses caras de nome mesmo. Tem que repatriar o jogador, mesmo no fim de carreira, que ele tem muita qualidade, né? É, verdade. Bom, e você narra tanto pro rádio quanto pra televisão. Quais são os mecanismos que você faz pra se adaptar aos dois modos? Ah, isso é muito, pra mim é muito fácil, muito prático. O rádio você não tem imagem, então você descreve mais detalhadamente o lance, né? O locutor dá mais de rádio... empolgação também, né? Ele, não é que ele dá mais empolgação. É porque tem que descrever o lance. Então você tem que acelerar a transmissão. É verdade. Se você for lentamente, você não vai conseguir acompanhar a bola. Então o rádio, não é que o rádio é mais emoção. Ele é obrigatoriamente você tem que fazer assim. Porque senão você não preenche, o cara não vai ouvir. Eu sou um locutor que eu tento posicionar muita bola. Né? Linha lateral do campo, intermediária, meio de campo, meia lua da grande área, bico pela direita da grande área. Porque se você prestar atenção... A senhora que eu tô narrando, você vai ver o jogo, você vai conseguir entender onde a bola tá. Não é só pegar o nome do cara que dominou a bola e fazer. Você tem que descrever, você tem que... Opção de jogo na esquerda, pela direita. Porque você posiciona o quê? Na frente do telefone, que seja celular. Eu falo, à esquerda o Corinthians, à direita o São Paulo. Gol do Pacaembu, gol do Tobogã, tá com o São Paulo. Né? No Murumbi, à direita fica o São Paulo, da praça. O ouvinte vai saber, né? Vai saber o gol qual é. Você dá uma ideia, você vai posicionando assim. E para mexer com a imaginação. O rádio é gostoso que ele mexe com a imaginação. Sim, sim. Você tem que ter inteligência para ouvir o rádio também, né? Tem que ter, senão você não vai entender nada. Então, e a televisão não. A televisão, ela, você já está vendo ali. Então, se eu começar a narrar, talvez como rádio, pode ser até uma vez eu falei isso. Mas você vai cansar. Porque você está vendo. Uhum. Você sabe onde a bola está. Sim. Entendeu? Então ele é mais pausado, mais cadenciado, mais conversado, essas coisas. E o rádio deixa o jogo, mesmo que esteja ruim, mais emocionante. Né? Mas isso o narrador sai com dor de cabeça, né? Que é um problema isso. Mas enfim, tá no preço. E a minha última pergunta aqui, você é público, que você vem de uma família de narradores, e eu queria saber o quanto teve influência na sua carreira. Ah, 100%, do Osmar Santos. E do Oscar, Ulisses? O Oscar nem tanto, mas mais do Osmar, porque era garoto. O Oscar não estava em São Paulo ainda, né? Em 75, 76, uhum. 77, 78. O Oscar acho que chegou por aí nessa época, que é um grande narrador também, o Oscar, né? É. Mas, assim, influência total do Osmar pelo Osmar. Por ouvir o Osmar, o estilo de transmissão dele, a revolução que ele fez no rádio. É um comunicador exímio. Para mim, o maior narrador da história do rádio brasileiro. Ele revolucionou... Não é só revolucionar. O Osmar trouxe para o rádio Carlos Drummond de Andrade. O Osmar trouxe para o rádio através das poesias, através uhum. né, de frases que ele encaixava no futebol. O próprio Animal. O Animal foi uma brincadeira também, que depois ele utilizou com o Edmundo e tal. E foi um cara que participou das diretas já, no momento crítico do país, né? Em que a população queria votar e a gente sofreu com essa liberdade, que não votamos bem, né? Eu me incluo aí. A gente está aprendendo. Acho que essas eleições municipais, elas foram marcantes para a história da política brasileira, né? Uhum. Que nós estamos cansando, né, dos chefões da política e estamos vendo a necessidade de mudar. E mudamos, né? Então nós engatinhamos em relação à democracia e nós estamos aprendendo a lidar com essa democracia. Democracia sem um povo culto, sem um povo com conhecimento, sem um povo com o interesse geral, não unificado, não para si mesmo, ela é uma democracia burra. Uhum. E o povo vai pagar por isso. E uma democracia com pessoas pensando na hora de votar, na hora de eleger, isso aí vai fazer com que os que estão no poder mudem a sua postura para melhoria para o povo. Então, Osmar participou dessas diretas já, voltando ao Osmar. Osmar participou, foi o porta-voz das diretas já e uma marca, acho que inigualável na história da comunicação brasileira. É, com certeza. E agora para fechar mesmo essa minha última pergunta, você convive com estagiários, com jornalistas recém-formados, como é que você vê essa nova geração? Olha, eu não gosto de jornalistas recém-formados e nem de jornalistas, eu tô brincando. Já ficou... Ele abriu um sorriso amarelo. Não, eu comecei um dia... E nós temos uma safra agora de novos repórteres na Bandeirantes, de rádio, né? A gente conversa muito com eles, tento passar o máximo de experiência, né? Até comentaristas e tal, porque às vezes a molecada vem empolgada, né? Você quer falar tudo e você tem que dosar um pouco, saber o momento certo. É muito legal trabalhar com gente nova, porque com toda a experiência que a gente tem de rádio, mais de 25 anos, quase 30 aí, tô velhinho já, hein? Você acaba aprendendo, nós aprendemos também com vocês, uhum. Você tá me entendendo? Então é uma troca até, na modernidade, o rádio precisa de palavreado moderno e tal, e vocês trazem isso para nós. Então é uma troca, tranquilo, legal, muito bom trabalhar com rapaziada nova. E você sabe que teve um repórter mais velho uma vez, que ele começou comigo no rádio, vou contar essa aqui. Conte-nos. Eu levei, e a gente às vezes tem uns convidados, patrocinadores das transmissões, ficam com a gente e tal. O cara quer ver como é que é, ele tá pondo o produto dele ali. E eu falei, fulano de tal, vai mexer o São Paulo. Era São Paulo e Corinthians no Morumbi. Uhum. Aí ele falou, eu vi. Eu falei, então tá, vai. Eu toquei o negócio. Aí eu falei, fulano de tal, mexeu o São Paulo, que já fez a alteração. Ele falou, eu vi. Eu falei, não, você tá com dúvida, tá no placar eletrônico. Que tava no placar eletrônico, né? Sai tal, entra tal. Ele falou, ah, então já que você viu, lê você. Dá você, o repórter foi bem. Nossa. Bem mal educado. Eu falei, ah, pois não, então sai fulano de tal, entra. No ar, no ar. Então sai fulano de tal e entra fulano de tal. Ficou sem falar o resto do jogo, mas eu não chamei mais, né? É, pois é. Bom. Então essas coisas, é. Mas tem que ter comando pra fazer isso, né? É verdade. Bom, vamos chegando aqui ao final do Arquibancada Mackenzie. Ó, só faz, por favor, a imitação do Ulisses Costa. Que ele... Pô, com o maior prazer. Solta primeiro a vinheta. Qual? Que vinheta? A do Ulisses Costa. Aquela, como que é? Ulisses Costa. Ei, moção, é comigo, Brasil, né? Bandeirantes. Sai jogando a bola, equipe do São Paulo. Tenta fazer toque curtinho a bola pra Thiago Santos é do Palmeiras. É, vai pra Thiago Mendes sai tentando tocar a quarta. A bola se perde linha lateral. Alô, alô, Dona Maria de São João da Boa Vista. Aquele abraço pra você ligada e sintonizada na Rádio Bandeirante. Sinta-se abraçado, torcedor ouvinte do Brasil. Alô, alô, Capelanes. Cadê você, Capelanes? É, legal. Pô, tô achando que tá melhor que eu. Não, que isso? Ele não, muito ser... legal, muito legal. Quer ser narrador? Legal. Narrar futebol no rádio é muito legal. É muito gostoso. Bom, vamos chegando aqui e amanhã mais... vocês ficam ouvindo a Rádio Bandeirantes, né? Vamos lá pra BH, ver Brasil e Argentina. Com certeza. Pô. Argentina jogando de fraldão. É, vamos torcer aí pro Brasil. Eu acho que vai dar Brasil. Também acho. Óbvio. Ah, tem muito brasileiro que torce contra a seleção. É verdade. Não, mas vai dar nós. Cada um tem sua loucura. É, eu também acredito muito na seleção. Pelo menos um empate. Com certeza. Vamos chegando ao final do programa. Queria agradecer primeiro ao João. Muito obrigado pela participação e uma boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui a presença do Ulisses Costa. Oh, obrigado vocês pelo convite. José Roberto, boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Agradeço também a presença do Ulisses e 3-0 Brasil, né? Mínimo. Opa, vamos. Tá otimista, hein? E Bruno, obrigado pela participação e boa noite. Oh, boa noite a todos e até a próxima. Muito bem, agora o mais importante do programa. Muito obrigado pela participação, Ulisses Costa. Foi um prazer para nós aqui aprender, ter contato aqui com um pouco de sua vasta experiência. E vamos ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, boa noite. Rádio Mackenzie.